Salve nosso mestre Jesus. Vim aqui prosear um pouco com vocês, fi. Foi incumbido, fi, pelo nosso mestre Jesus, que algumas falanges pretos velhos trabalhasse com mais intensidade nas casas, em todas as casas, em casas de Umbanda, nas igrejas, nas casas universalistas. Porque nós, filho, que tá do lado de cá, nós vê o que tá acontecendo. Tudinho. Os missionários, filho, estão se perdendo. Os pastores estão se perdendo. Os médios estão se perdendo. Os padres estão se perdendo. Estão saindo do propósito e da missão. Que veio para esta terra. Está aqui para um trabalho para Jesus. É uma coisa muito séria. Muito séria. E a espiritualidade vai passar um pente fino em todas as casas, porque não há mais tempo. Não há mais tempo. Os médiums de muitas casas estão se desviando, deixando a vaidade tomar conta, deixando o ego tomar conta. E principalmente também o desânimo. Esse é o pior, o desânimo. O esfriamento. Está aqui. Trabalho para Jesus é de grande misericórdia de Deus. Eu falo para muitas casas, eu falo para esta casa, eu falo para todas. Para que os dirigentes de muitas casas tenha bastante sabedoria para lidar com os médiuns. Pois aqui se forma uma egrégora, uma só força. Aqui se forma um elo de muitos que estão aí fora. Jesus conta conosco, com os encarnados e com os desencarnados, para poder auxiliar esta humanidade tão doente. Então, filho, vocês que são médium, vocês que são pastores, não desanime, se entregue, seja forte, pois Jesus trará muitos doentes para ser curado. Peça ajuda, não tenta lutar sozinho, numa guerra ninguém se luta só, são grupos, são comboios, são falanges. Jesus não trabalha só. O nosso Criador não trabalha só. Ele precisa de todos nós para poder ajudar um ou outro. Ele nos criou para isso, para ajudar um ou outro. Ele conta conosco. Jesus conta conosco. Os outros espíritos superiores contam conosco. É um ajudando o outro. Em várias esferas. Esferas elevadas e esferas baixas. Existem vários grupos de ajuda. Não deixe o desânimo e a ilusão desse mundo te iludir. Veste a camisa que Jesus deu. Veste a camisa. Jesus conta conosco, gente. Tem muitos pacientes pra gente cuidar. Se tem médio doente, pede ajuda. É normal, mas pede ajuda. Um médico só pode medicar o paciente se ele dizer o que ele tem. Ele não pode sair automedicando o paciente. E você não pode também se automedicar. Você não sabe as dosagens certas dos medicamentos. E os medicamentos corretos para a sua cura. Pede ajuda. É um ajudando o outro. Nesta caminhada imensa pela frente, ouve um pouquinho o que esse nego veio trazer para vocês. Vão para as casas mais animados, espontâneos, como se fosse o primeiro dia. Com fogo. É assim que Deus quer. É assim que o nosso Criador quer. E é assim que os mentores de vários médiums de várias casas querem. Porque o mentor dos médiuns, ele também evolui junto. Pois ele perde várias décadas ali junto com o médium. Se o médium fracassar, ele também fracassa. Ajuda o teu mentor e o teu mentor te ajuda. E os dois saem ganhando. É assim que o nosso Deus trabalha. Essa casa vai crescer muito e vai precisar de todos vocês que estão aqui. Muitas casas que estão aí trabalhando para Jesus sério vai crescer também. Porque chegou a hora. Chegou a hora do dia D, do momento. Acabou esse mimimi. Acabou. É hora de evoluir. É hora de crescer. Quando vocês desencarnar, vocês vão ver o quanto vocês evoluíram. Porque vai mostrar quantas pessoas você ajudou nessa caminhada. Quanto bem que você fez. É assim, fi. E fia. Se apegue mais com Deus. Se apegue mais com teu eu superior. Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te mesmo, filho. Que você conhecerá a Deus. Isso serve para os médiuns. Isso também serve para todos os convidados. Conheça-te mesmo e você conhecerá Deus. Deus não está longe. Deus não está a légua de distância, não. Deus quer ver o crescimento de vocês. Deus quer ver o progresso de vocês. E esse é o momento. E os médios que irão trabalhar para Jesus serão bastante massacrados, porque a treva não quer a evolução. Ele quer a estagnação, assim como algumas casas estão. Vou falar uma coisa para vocês. A religião, filho, de lá de trás, não é a mesma de agora. Ela evoluiu. Tudo evolui. Mas as pessoas ficam presas à religião lá de trás. Fica presa às doutrinas lá de trás. De 150 anos atrás. Fica presa à Bíblia de 2000 anos atrás. 3000 anos atrás. Fica preso no passado. E não olha pra frente. não evolui. Então é a hora de vocês, médiuns que estão despertados, começar a botar a cara para poder mostrar quem é Deus. E como funciona Deus. E como Deus trabalha. Não liga para críticas. Porque quem critica, quem escarnece, quem julga, está muito longe da evolução. Não ligue para isso. Não ligue para isso. Olhe para frente. Olha para quem vocês trabalham. Vocês não trabalham por dirigente. Vocês não trabalham para casa em específico. Vocês trabalham para Deus. Exclusivo para Deus. Então quem trabalha para Deus não tem medo. Quem trabalha para Deus não tem vergonha. Quem trabalha para Deus não dá bobeira. Então vão se mexer. Vão se mexer enquanto ainda dá tempo. Pede ajuda enquanto há tempo. Porque da mesma forma que Deus deu, Deus tira. Da mesma forma que Deus colocou, Deus arranca. Então é momento de vocês olhar para frente, erguer a cabeça e dizer: eu trabalho para Cristo e nada me abala. Tem muita vida para eu mudar. Tem muita vida, vidas para eu ajudar. E isso vai também te ajudar. Quando você ajuda alguém, você ganha mais força. É o combustível da caminhada. Então não fique parado. Se mexa. Se mova. Se faz útil na caminhada. Não seja uma pedra de tropeço. Não seja um fardo. Médium, esteja junto com todos os outros de mão dada na linha de frente. Ajude o seu dirigente. Ajude a tua casa a crescer a cada vez mais. É assim que Deus quer vocês. Firme e forte. Num só pensamento. Numa só posição. Você, que é dirigente, bota esse vídeo para os seus médiums ouvir e ver, para eles poderem meditar e pensar e botar a cachola para raciocinar e começar a trabalhar direito. Trabalhar sem inveja, sem ganância, sem querer passar pelo outro, sem arrumar intriga. Trabalhar na harmonia e no amor. somos todos, vocês são um. Se um se ferir, todos se ferem. É assim que vocês têm que pensar. Aqui, fim. É Pai Benedito. De Aruanda. Eu vim aqui prosear com vocês. Conversar um pouquinho. Tentar expandir a mente. E tentar colocar uma sementinha. Na cabeça dos médiuns, dirigentes e pastores que ainda querem trabalhar para Jesus. Fique com Deus. Salve Jesus.